anticipated moment in racing. Fala galera, True Ride começando então a nossa edição número 96, né, para falar o que melhor aconteceu lá em Talladega. Um grande final de semana aí da Truck Series e da Sprint Cup, terminando aí a fase Eliminator do Chase, né, onde que 4 foram desclassificados, né, iremos falar sobre isso mais tarde aí. Essa edição vai estar um pouco diferente, onde que vai estar no primeiro bloco, vai estar eu e o Guilherme Martins, tem uma novidade aí, o Paulo Fernando vai estar com a gente, né? No segundo bloco vai estar o Elhão, e no último bloco volta a estar comigo o Guilherme e o Paulo Fernando aí no último bloco, né, para gravar, para darmos o nosso preview de Marshall, né, e para responder as perguntas dos fãs aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, o melhor horário que vocês sempre preferem estar nos ouvindo aí, né? Então sejam muito bem-vindos à edição número 96 do nosso podcast. Como sempre, né, começamos a falar sobre a Truck Series, né, qual a Truck Series. A Truck Series aí, mais uma grande corrida em Talladega. Sempre a corrida em Talladega da Truck Series não é muito forte, né, não é tão intensa como a Sprint Cup, né, até por uma questão de potência dos motores lá da Truck Series, né. Mas sempre uma corrida começa a ficar muito movimentada, principalmente na parte final, onde todo mundo quer vencer, todo mundo quer avançar, né. Então tivemos sim uma grande corrida aí, né. Já quero destacar, claro, é o Timothy Peters, o vencedor, né, do Peters, ele que faz um back-to-back, ele que voltou a vencer em Talladega, né, venceu ano passado, venceu esse ano aí. O Brandon Jones, que fez o seu excelente resultado, o Brandon Jones aí, com o seu truque 33. O Mason Mingus conseguiu sua melhor posição na NASCAR, né, sua melhor chegada na NASCAR. O Eric Jones fez essa corrida de manutenção, e o destaque maior aí pro Taylor Reddick aí, que ia sobrar o Big One para ele, né, mas ele conseguiu escapar ileso aí, só teve algumas avaliações do seu truque. Depois daquele monte de truque que acabaram batendo, né, ele pulou para quinto, pro top 5 aí, e se deu muito bem. Quem que tava também numa tarde de muita sorte, mas depois acabou dando tudo errado para ele, foi o Matt Crafton, né. O Matt Crafton teve um detrito na sua grelha frontal, onde o truque começou a ferver, e logo depois, algumas voltas aí, ele conseguiu tirar esse truque aí, tirar o detrito do truque dele, né. E depois, mais pra frente, acabou o combustível faltando uns 400, 300 metros pra entrada do pit. Ou seja, não aconteceu nada com ele, não perdeu volta, deu tudo certo aí pra ele. Mas depois ele foi coletado no Big One aí, né, toda a sorte dele aí foi por água abaixo, que depois foi coletado no Big One, ficou muito pior pra ele, onde ele conseguiu terminar a corrida apenas 24º colocado. Isso foi um de campeonato, né. Depois iremos falar um pouco mais profundo do campeonato, vamos afundar nesse assunto. Mas o Eric Jones fez uma corrida boa de manutenção, né? O Tyler Reddick que assume a segunda posição do Matt Crafton, e agora o Eric Jones respira até um pouco mais aliviado aí, que essa diferença foi para pontos, né? O outro destaque meu aqui vai ser o Chris Fontané, que conseguiu sua melhor posição. O Chad Bolt também, essa é a melhor posição em três largadas na Truck Series, né? O Tyler Long aí fechando o top 10 também, um excelente resultado. Um outro destaque meu aqui, meu destaque, o Bob Allison, vai ser o Bob Garrett, né, que conseguiu aí um 12º colocado com o truque da família dele, né, mesmo, né? Não é um truque aí de uma empresa grande aí, um truque familiar mesmo aí. O Garrett já tem uma boa passagem, uma larga experiência na ARCA, principalmente no Super Speeders, né, tem vitórias em Talladega e Daytona. É um especialista em Super Speeder, conseguiu a 12ª posição aí. Fiquei feliz também pelo Ryan Black Jr., que dessa vez não bateu, não teve problemas, terminou em 14º colocado, né. E claro, outra maior decepção foi o Brian Keselowski, onde que estava todo mundo torcendo para ele vencer, mas infelizmente acabou o combustível dele de forma estranha. Para mim foi um erro de cálculo da equipe muito grotesco, né? Onde que tirou essa onde tirou essa vitória dele, que estava praticamente ganha. Bom, esses aí foram os meus destaques, né? Daqui a pouco eu volto um pouquinho mais para falar. Eu quero que meus amigos aí agora deem os seus destaques. Por favor, Guilherme. Então, Léo, conforme, né, você deu o seu destaque, a gente pode, conforme a gente estava falando, foi um final de semana bem interessante. Mas as corridas em Talladega e Daytona, né, tem apresentado uma situação como era bem antigamente, né? As corridas mais longas, não tem tantas amarelas, já o Big One não é um fator assim tão esperado, né? A torcida vai, espera, mas já não é tão corriqueiro como já foi antigamente, né? A corrida em pé, que já tá bem agora consolidada depois dos Two Car Tango, né? Então, mas o meu destaque vai para dois pilotos principalmente, tá? Que ficaram fora do top 10, né? Que é o nosso queridíssimo Truck do Frango, né? John Westowley. E o Brian Keselowski, né? O irmão do mais velho, o irmão mais velho do Brad Keselowski. Que andou praticamente a prova toda, né? Na frente, no top 5. Ele e o John Westowley andaram praticamente a prova toda, né? No top 5. E o John Westowley, né, que acabou sendo coletado, por incrível que pareça, ele foi coletado, né, num dos acidentes. E o Brian Keselowski, né, eu acho que teve um problema de combustível, acabou tendo que parar e acabou perdendo tempo, né. Conseguiu se manter na volta do líder ainda, mas daí depois já não conseguiu mais recuperar na prova e acabou num 17º lugar. Pilotos que eu apostava alguma coisa nessa prova, que foi o Spencer Gallagher, também teve um probleminha no início da prova, acabou conseguindo se recuperar, entrando na volta do líder, mas não dava mais tempo. E o Eric Jones, né? Achei que o Eric Jones poderia acabar tendo uma crise, que igual ele tinha no início do ano, de ansiedade, e acabar cometendo erro, mas não correu também a prova inteira praticamente, né, dentro do top 10, não correu risco, soube escapar bem dos acidentes que aconteceram atrás dele, né. E um destaque especial para o Tyler Reddick, né, que ele teve uma sorte que ele não tinha tendo, não havia tendo nas corridas anteriores, né. Escapou do primeiro Big One que teve, do primeiro acidente, né? De forma muito, assim, ó. Foi um reflexo gigantesco dele, assim, de escapar, né? Tudo começou pelo Johnny Sauter, mas depois a gente fala um pouquinho mais pra frente sobre esse acidente. Paulo, pode dar os seus destaques também. Meu destaque vai para o John Westowley, né? Que até quando ele tá certo, dá errado. É uma coisa impressionante, né? Como ele tem a capacidade de se envolver em confusão. Eu costumo dizer para o John Westowley que se chovesse Xuxa no colo dele, caía Pelé, porque não tem condição, né? E também para o Matt Crafton, que o tempo está passando, o campeonato está correndo, e para mim a chance dele ganhar o título é a mesma de alguém tirar o título do Chris Buescher na Xfinity. Para mim, o Eric Jones sacramentou essa nesse fim de semana. Então, senhores, como eu falei, né, vocês destacaram aí os dois, ambos destacaram o Eric Jones. O Eric Jones fez uma corrida assim de manutenção, né? Não foi tão afoito, poderia ter arriscado, poderia ter se lançado um pouco mais aí, mas ele não foi tão afoito assim, não. Ele soube se segurar e garantiu pontos importantes para ele aí, né? O ponto mais importante que ele garantiu, né, assim, o ponto mesmo, né? Não os pontos, mas o ponto mais importante que se garantiu foi que, enfim, o Matt Crafton teve uma péssima corrida depois de tanta sorte. Primeiro foi primeiro estava andando tudo bem lá, foi um detrito na grade frontal dele. O carro, o truque dele começou a ferver, já estava fervendo, já estava jogando água quente para fora, né? E Ele conseguiu tirar aquele detrito lá, encostando num truque lá, conseguiu fazer aquele detrito voar do truque dele lá e continuou seguindo a corrida. Mas assim, era coisa de mais 5 voltas que aquele truque lá dele ia estourar e abrir o bico, ia ter que encostar mesmo. Ele conseguiu tirar o detrito. Depois ele acabou o combustível dele a 400, uns 400 metros da entrada do pit. Tipo, poderia ter acabado lá no backstreet, poderia ter acabado na 1 e na 2, mas não, acabou como estudei na curva 4. Ele só foi ele ter que frear o truque para entrar dentro do pit road, né? Então, assim, tudo que poderia dar de certo para ele foi dando certo para ele, mas, né, foi coletado aí, acabou sobrando para ele aí no Big One, na volta 93, onde foram envolvidos vários truques aí, né? Então, realmente aí não. Não deu para ele aí, não deu. Ele teve problemas maiores aí. O Tyler Reddick fez uma corrida muito boa, corrida esperta aí, foi o quinto colocado, né? E com essa quinta posição aí, ele volta, né? Ele que estava muito longe, né? Ele volta aí a encostar no líder aí, no Eric Jones. Ele assume a segunda posição que era do Crafton, né? E volta aí se encostar no Eric Jones aí. Tá 18 pontos agora do Jones, né? Depois falaremos sobre o campeonato, como está o campeonato aí. O Salter, né? O Salter que não foi muito bem assim, o Salter. Ele foi o sétimo colocado, até que ele foi bem, mas assim, como o Tyler Reddick foi muito bem, o Crafton teve problemas e o Eric Jones foi bem também, ele não conseguiu tirar mais tanta a diferença assim. Mas que ele tá chegando no terceiro colocado, que fica variando entre o Edge e o Crafton, ele tá chegando sim, né? Essa diferença já foi gigantesca e agora já tá apenas 55 pontos aí. O Salter tá começando a chegar nos dois aí, né? Mas no Eric Jones é muito, muito difícil, não, para mim não chega, mas vamos ver o que vai acontecer entre eles aí. Corrida boa, né, Guilherme, né, Paulo? Corrida muito boa, corrida foi divertida aí. Não foi uma corrida tão emocionante assim, tão forte assim, pegada mesmo, né? Como sempre as corridas da Truck Series, como os trucks não tem a mesma força que um carro da Sprint Cup, né? As corridas acabam sendo tipo o primeiro estilo da Arca. Sempre a linha interna é a mais forte, a linha interna sempre prevalece, né? A linha externa, a linha de fora sempre tenta começar a chegar, tenta arrancar alguma força para chegar à frente, mas sempre não consegue com muito sucesso, não. Pelos próprios truques mesmo, realmente não tem tanta força assim, diferente da Sprint Cup ou até mesmo na X-Fin Series, aí, onde que os carros têm uma força maior, né? Só para vocês terem noção, a diferença aí é cerca de 100, mais ou menos 100, 120 cavalos de diferença potência dos truques aí. Para os carros. Então, uma corrida boa, né? Tivemos um Big One aí, onde foram envolvidos aí vários carros aí. Daqui a pouco eu já falo desse Big One aí também que aconteceu, né? De interessante também que aconteceu aí foi o Brian Keselowski, que tinha de tudo para vencer, tava com a faca e o queijo na mão para vencer, mas, né, no final aí foi escolhido pelo destino aí e acabou o combustível dele ficando aí apenas na 17ª posição. O Brian Keselowski, infelizmente, acho que todo mundo estava torcendo demais para o Brian Keselowski vencer essa corrida aí, né? Mas não deu para ele aí, não conseguiu vencer. Corrida muito boa, né, Guilherme? Corrida boa, boa e interessante para o campeonato, que aí mistura mais um pouquinho ainda, né? E o Eric Jones aí consegue dar mais um passo importante aí para o título dele aí, né? Esse título aí que vai ser bem importante para o Eric Jones, onde que vai sacramentar o tamanho do desempenho do Jones aí, né? Falando, pode falar, Oi. Guilherme. Eu acho que falando um pouco do Eric Jones, ele ao longo do campeonato ele alcançou uma maturidade que a gente vinha conversando, né, Léo, nos podcasts. Até o Paulo também pode dar um pouco a ideia dele, como que ele vê essa evolução, que no início do ano e até o ano passado as provas que ele fazia, principalmente na Truck, ele parecia bastante ansioso sempre, né, nos finais de prova. E agora no, nessas últimas provas que ele tem recuperou ali, desde que ele recuperou a liderança, ele tem se mostrado bastante pé no chão, né? Não tá tentando, talvez, lutar por vitória que não é garantida, né? Vitória que ele sabe que talvez não aconteça e que possa dar um mau resultado se ele cometer algum erro, né? Então ele tá bastante tranquilo. Em relação ao Tyler Reddick, né? Ele fez uma prova bem estilo daquilo que a gente não gosta de ver, né, Léo? Andando lá atrás praticamente a prova inteira. Ele andou lá atrás, né? Não se envolveu. A Big One quase ficou para ele, né? É, exatamente, porque ele tava bem no meio do pelotão, A gente vai entendeu? falar daqui a pouquinho de Big One, mas quase sobrou para ele. É, ele chegou a ser tocado pelo Johnny Sauter. Se você vê a imagem pelo truck É, ele é dele, tocado ali, né? Ele ele tá foi bem tocado, só tocado. que ele foi teve muito reflexo ali dele, então. Mas enfim, né, conseguiu manter um bom resultado, né, ainda no final, né, acabou uma posição só atrás do Erik Jones e manteve uma pequena chance, né, de ainda lutar nas próximas corridas, né, finais, por um campeonato. Achei que nessa prova, não sei se o Paulo vai concordar comigo e o Léo também, achei que os trucks estavam muito desorganizados durante a prova. Eles não estavam se ajudando, uma hora ali interna, o pelotão da frente, o top 10, estava o tempo todo junto, andando tranquilo na mesma fila indiana. Mas o pessoal do meio para trás estava bem desorganizado. Tanto que uma hora os pelotões estavam bem separados. Então acabou que o Big One acabou juntando todo mundo de novo, né? Então, enfim, achei que foi uma prova bem interessante, né? Essa questão da aerodinâmica que o Léo tocou, né, no assunto, né? Realmente a gente vê que os trucks assim têm uma maior dificuldade mesmo de ficar trocando as linhas, né? De coisa diferente do que a gente vê na Xfinity e na Sprint, né? Paulo? Estava divagando aqui comigo sobre o Erik Jones e lembrando o começo da temporada dele, e a palavra que me vem à cabeça, você acabou dizendo que é maturidade. Ele me parecia um piloto no começo do ano se cobrando e se obrigando a sempre ter que dar show e a sempre vencer. E isso acabava forçando ele, além do limite que ele tem hoje, e como consequência, ele cometeu erros absurdos, né? Hoje você vê o Erik Jones, principalmente depois que tomou a ponta da tabela, muito mais centrado e ele se mostra preparado para levar o título desse ano. Nós estamos falando de NASCAR, tudo pode acontecer e ele pode perder o título para o Tyler Reddick, pode perder para o Matt Crafton, mas a impressão que me passa é que hoje ele sabe que ele não vai ser o mito da NASCAR na primeira temporada, né? Que de repente era uma pressão que ele estava sentindo nos ombros. Essa fase passou e eu tenho admirado muito o trabalho dele por conta disso, até porque não é fácil ser novo como ele é, já desenvolver esse tipo de maturidade. E outra corrida que eu gostei bastante foi do Cameron Haley. Achei que ele fez uma corrida bem sólida, né? Não liderou nenhuma volta, mas conseguiu um sexto lugar. Então, foi um piloto que me chamou a atenção. Sobre o Brian Keselowski, honestamente, eu nem sabia que ele existia. Para mim, foi um susto. Achei que ele fez uma corrida até aceitável. Mas, como consequência da falta de experiência, acabou ficando sem combustível, né? E acabou deixando sair pelos dedos. Ele tinha uma caminhonete boa para corrida, mas faltou experiência e acabou não dando para ele. Era isso. É, essa falta de combustível aí eu vou acreditar, né, mas que não foi nem falta de experiência dele, mas foi um cálculo errado, grotesco, é da equipe, hein, realmente foi, né? É, talvez deveria ter mandado ele economizar também, já que talvez seria apertado, né, e acabou não isso não acontecendo, porque o combustível dele acabou aí faltando nem 10 voltas para corrida aí, para terminar a corrida aí. Né? Então ele não sei o que aprontaram aí, o que a BK Racing fez, né? A própria equipe que é da família dele aí, que arrumaram com ele aí. Mas foi, enfim, foi uma infelicidade que aconteceu aí com o Brian Keselowski, né? Para falar do Erik Jones, complementando o que você, Paulo e o Guilherme falou, né? O Erik Jones, ele parece que ele enxergou que ele Não adianta ele querer vencer todas as corridas e fazer liderar todas as corridas, né? Parece que ele enxergou isso aí, percebeu que não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então ele tá indo devagar aí. O ano passado teve mais vitória ano passado do que esse ano, né? Ano passado ele fez apenas 12 largadas, ele teve 3 vitórias. Esse ano ele tem 19 largadas, fez tendo apenas 2 vitórias no ano, né? Mas aí você vê um Eric Jones um pouco mais focado aí, Eric Jones que parece que está sendo trabalhado não apenas o lado profissional aí, o lado de dirigir o truque mesmo, né? Mas está sendo trabalhado o lado emocional dele aí, né? Depois que ele assumiu a liderança após a corrida lá em Bowmanville, lá no Canadá, né? Que ele venceu aquela corrida lá no misto lá no Canadá. Ele, depois daquela vitória lá, ele soube, tá sabendo administrar, né, o título dele aí, tá sabendo administrar o campeonato aí. Tanto é que desde lá, desde o Canadá até agora, ele segue na liderança aí, ele que já teve altos e baixos no campeonato, né, vem seguindo aí na liderança. Então tá de parabéns o Eric Jones, melhorando a cada corrida aí o Eric Jones aí. Meus amigos, vou passar aqui o resultado final aqui da corrida aqui, né? E vou falar aqui das bandeiras amarelas, aí vamos falar dos acidentes que aconteceram, né? Vamos dar enfatizar cada acidente que aconteceu aí. E claro, iremos falar da última relargada aí. A corrida teve duração de 2 horas, né? Tivemos 6 bandeiras amarelas. A corrida terminou sobre bandeira amarela, né? Esse foi o maior problema do final de semana. Corrida da NASCAR terminar em bandeira amarela, isso nenhum fã admite, né? Isso inflamou aí, realmente inflamou. E para mim a NASCAR vai mudar essa regra aí, com certeza vai mudar para 2016. Tivemos 15 trocas de liderança lá no em Talladega esse ano, né? Nessa corrida aí. Então, realmente uma corrida muito boa aí, uma corrida bem agradável aí. Não foi a mesma força, a mesma magnitude aí da Sprint Cup, mas foi uma corrida muito boa de se assistir. Vamos lá. As bandeiras amarelas. A primeira bandeira amarela foi na volta número 13, né, onde o truque número 8 acabou rodando, né, o truque do John Hunter Métier acabou rodando aí no Front Street. Depois o truque número 30, né, acabou tendo problemas aí, o do Terry Jones aí, né, acabou se acidentando aí também. Depois do truque 68 do Ken Greenfield acabou quebrando e ficou parado no meio da pista. E depois tivemos o truque 88 e 91 aí se estranhando aí, né? Deu um incidente na volta número 87 aí. E logo após isso, tivemos na volta número 93, né, o Big One, onde foi envolvido o Crafton, foi envolvido também o Ben Kennedy, foi envolvido o Tony Tyner, o envolvido também. Quem mais aqui, rapaz? O 94. frango. O John Stallion também foi envolvido. Ou não, na primeira não. Até que não. Ah, não, ele é na segunda, ele É, ele foi na segunda. é na Green White, acredito. Foi o truque 51 aqui também, do Matt Shifty. O truque 16 também foi envolvido, né? O O truque 11 também, né? 98 do Johnny Sauter, né? Ele foi envolvido. O Terry Reddick também, que sobrou um relinho para ele aí. E o John Hunter Nemechek mais uma vez também foi envolvido, né? O Big One aconteceu na reta oposta, né? O Sauter, que é o que dá a espalhada lá, que recebe o toque de alguém, acaba relando no Tyler Reddick, mas aí vira um salseiro no meio do pelotão lá e todo mundo começa a bater, né? E sobra pro Crafton, né? Para quem ficou de graça aí foi realmente pro Tyler Reddick, que levou um toque, mas mesmo assim nada aconteceu com ele aí. Então, ele foi o salvador da tarde aí, com certeza, né? E depois Ele levou o toque, desculpa, Léo. Ele levou o toque e logo, como tava na reta oposta, então tem espaço em Talladega, né, para você abrir. Então, logo ele saiu da linha bastante. Até eu me assustei na hora que, quando, se você pega a imagem de frente, você vê aquela caminhonete azul, né, vindo do nada, dando uma guinada assim para fora da pista. E logo em seguida aconteceu o acidente. E o Johnny Sauter, o Johnny Sauter, não, desculpa, o Matt Crafton, ele estava escapando. E eu acho É, que mas é alguém o deu um Tiff que toquezinho. pegou ele, Truque 51 pegou ele. Pegou bem de fininho atrás dele e tirou ele. Ele estava quase escapando por fora. Tava quase escapando mesmo. Paulo, algum comentário sobre o Big One? Sobre o primeiro, não, só sobre o último, que é o que eu mais prestei atenção. Então vamos lá então. Seguindo aqui, né? Depois tivemos na volta número 98. Aonde que aí, enfim, tivemos o Green Light Checkered, né? Tivemos aí o truque número 23 do 05. Durante o Green Light Checkered, né? Ele aconteceu, né? O truque número 23 dos Penske Gallagher e o 05 de Don Staley, eles acabaram se estranhando, né? O engraçado é que o Penske Gallagher empurrou o Timothy Pierce para a vitória, né? A linha de cima nunca vinha forte, mas ele conseguiu empurrar o Peters para a vitória aí. Ele vinha bem ali, mas eu não sei o que o Gallagher resolveu fazer, que ele fez um movimento estranho e na frente do John Staller, mas acabou sobrando para os dois aí, né? O Gallagher acabou espremendo o John Staller na parede, foi fim de corrida para os dois aí e abriu toda aquela avenida lá pro Peters, né? Acabou sendo o vencedor, se sagrando vencedor aí, porque a corrida saiu, foi acionada a bandeira amarela e acabou a corrida aí. Aí os senhores aí têm alguma coisa para falar desse incidente aí no Green White Checkered? Na volta 98, onde acontece o toque do John Staley, me chama a atenção o spotter falando para ele dar um bump na traseira do 23. Né? E o John Staley segue à risca o conselho, né? Dá o bump. Ele fala bump, bump, bump, e de repente o bump acaba tirando o John Staley da corrida. Eu tenho a impressão que o spotter não conhece o piloto dele. Realmente não conhece. E também conhecendo o notório azar dele, né? Ele dá o bump, o piloto não consegue segurar o tranco e joga em cima do John Staley. E aí foi a hora que acabou acontecendo todo esse entreveiro e acabou ocasionando um fim de corrida melancólico, né? Corrida, como você disse, em bandeira amarela, terminar é uma coisa que é pavorosa, não tem como aceitar. Guilherme. E puxando um pouquinho o gancho desse assunto, alguns anos atrás, quando teve a adoção das prorrogações, a NASCAR foi muito aplaudida, né? Todos os meios de comunicação dos Estados Unidos, todo mundo, né, aplaudiu os grandes repórteres que a gente costuma ler bastante, que é o Pockrass, que é os caras que ficam lá na pista e acompanham bastante. Todo mundo aplaudiu, porque realmente, né, o americano gosta de ver a emoção, o sangue sendo dado até a bandeira quadriculada. E não tem nada mais amargo para um piloto do que ele saber que tinha possibilidade, talvez, de fazer uma ultrapassagem e ser impossibilitado disso, entendeu? E a gente viu depois o Leonardo e o Léo provavelmente vão falar sobre esse assunto, mas a gente viu assim, com emoção, sabe, a depressão que estava o pobre coitado do Júnior depois da prova, porque ele sabia que ele podia ganhar essa prova, entendeu? Então, eu acho que é amargo isso para o torcedor que está lá, que pagou o ingresso, que quer ver. Entendeu? Aquelas chegadas emocionantes, principalmente, né, no Super Speedway, ver um final com bandeira amarela é. Eu não gosto, eu não curto. Eu acho ainda, Guilherme, completo. Eu não tenho dúvida, assim. Você pode questionar a punição pro Logano por ter tocado no Penske. Você pode questionar uma punição para o Harvick por ter mudado todo o curso do Chase, né? Você pode questionar tudo isso, mas o maior erro do ano foi a mudança na regra. a mudança na regra. Ela, sexta-feira, ela deu uma prévia, ela já deu um indício que não ia acabar bem, aliás, no sábado, né? Ela deu uma prévia. E no domingo ela fechou com chave de ouro. Então a NASCAR vai ter que, esse ano, ter que assimilar, ter cometido o maior erro do campeonato. Nenhum piloto conseguiu errar como a NASCAR errou em termos de regra e de regulamento. Algo que não é comum a NASCAR fazer. Eu tenho a impressão que foi uma das poucas vezes que eles fizeram as coisas sem pensar. E ontem, acho que foi ontem, quando saiu o comunicado oficial lá do dirigente, do CIO lá da NASCAR, que não ia ter punição para ninguém, que estava tudo tranquilo e tal, o Cal Edwards veio a público e se pronunciou. Ele disse: olha, tá ok, como piloto eu respeito a decisão de vocês, só que eu quero ver se isso acontece na última prova. Né? Entendeu? Porque a gente, ok, né, aconteceu, né? Não é conclusivo. Aqui a gente é muito mais torcedor às vezes do que analista, né? Então, sendo bem justo com o Kevin Harvick, daqui a pouco ele até nem teve culpa, né? Vamos jogar por isso, pensando assim nesse sentido. Mas e se for na última prova, né? E então é complicado. É complicado, sabe? Eles tomar uma decisão logo agora, faltando quatro provas, cinco provas, faltando, porque eles tomaram antes da prova, né? Faltando cinco provas para acabar o campeonato, toma uma decisão desse tamanho. Deixa para o ano que vem, né? Deixa para o ano que vem, então, a partir de Daytona começa assim, é né? Só uma prorrogação. Eu não Podia sei o ter que. feito, né, já que tem as primeiras provas da temporada regular, testasse na temporada regular, onde um erro acaba sendo minimizado pelas corridas do ano. Então, corroborando o que você diz, Guilherme, realmente é uma coisa que fugiu, destoou demais do que a gente vê, né, no cotidiano das corridas. Foi um negócio que mudou o curso do Chase para mim. Mudou o curso do Chase. E que pode acarretar, no fim das contas, em uma apreciação errada do Chase. Para mim, nunca existiu um formato de competição de automobilismo tão atraente quanto esse Chase. Eu nunca vi. E agora, isso também pode ser colocado sob júri. Mas é isso aí, né? Tem alguma coisa pra falar disso aí, Léo? O que que tu achou dessa mudança da regra? Oh, mudança da regra para mim foi. Sei lá, foi para mim, foi horrível a mudança da regra, foi um tiro no pé da NASCAR aí, né? Ela ficou com medo de. Como aconteceu ano passado, né? Várias bandeiras amarelas aí seguidas na corrida, parece que deixaram tudo para acontecer nas últimas voltas aí, e aquele monte de ferro retorcido lá. Então a NASCAR, para conter um pouco essa ansiedade aí, por isso ela deve ter feito apenas uma relargada. Mas eu sou completamente contra. Né, foi um tiro no pé da NASCAR aí. Voltar essa regra antiga de apenas uma relargada. Né? Bom, antigamente nem tinha, né? Mas eu tinha. Antigamente era livre, podia ter 800 relargadas que tinha que terminar em bandeira verde. Né? E agora, depois foi inventado essas três aí, e agora inventado aí que tem que ser apenas uma. Né? Não sei, eu sou completamente contra. Não, sou contra essa apenas uma relargada aí. O acidente vai acontecer mesmo, porque todo mundo está com vontade, todo mundo quer vencer. Vai acontecer o acidente mesmo, mas eu sou completamente contra, com certeza contra, né, essa apenas uma relargada em bandeira amarela aí, né, depois a bandeira verde e apenas uma relargada. Eu sou contra mesmo. É porque fica uma. É que daí a gente começa a imaginar um monte de coisa, né, Léo? Por exemplo, acho que teve uma vitória do Brad Keselowski o ano passado. Ou esse. Não, foi o ano passado, bem controversa que o Greg Biffle acabou se acidentando no final do pelotão e daí não foi dado bandeira amarela, porque era a última volta ou penúltima volta, e mesmo assim continuou. Brad Keselowski acabou ganhando, deu maior. A UE, né, na mídia também. Então, tipo assim, a NASCAR parece que ela tem duas medidas para as coisas, né? O Brad Keselowski até também se pronunciou sobre o assunto essa semana. E ele também colocou bem isso. Tipo assim, ok, eu não vou julgar o que aconteceu no, pelo lado piloto. Eu vou julgar pelo lado NASCAR. Por que que a NASCAR toma decisões controversas, entendeu? Ele colocou assim, dessa forma, entendeu? Por que que a NASCAR, para uma situação, define uma coisa e para outra situação ela define outra coisa? Ela não tem critério, né? Então, é estranho. Mas vamos dar para o seguimento aí. Mas, Né? Guilherme, você sabe uma coisa que pode ter mexido com essa regra de forma definitiva? O Não. acidente com o Austin Dillon em Daytona, que foi no fim da corrida e que jogou ele na grade de proteção. Eu acho que ali eles se sentiram obrigados a fazer alguma mudança, sabe? Pois é, mas daí eu te pergunto, Paulo, mas a gente teve já uma corrida depois disso em Talladega. E por que que eles deixaram só para agora tomar essa decisão, entendeu? Né? É no mínimo estranho. Né? Chegar e outra, não foi com semanas de antecedência, foi com alguns dias antes do primeiro treino, né? Que eles soltaram, divulgaram isso. Então, é estranho. É estranho. Como o Léo disse, são coisas que só daqui 10 anos nós vamos saber por que que aconteceu. Daqui a uns 10 anos eu encontro o que aconteceu. Mas enfim, menino, é isso aí mesmo. Eu sou contra, não sou a favor. Para mim, a NASCAR deu um tiro no pé nessa semana de Talladega aí. E ela vai mudar. A NASCAR não tem medo de mudar, ela muda, né? Com certeza ela vai mudar. Mas se ela perceber que muitos fãs não estão gostando, que se existe algo que a NASCAR gosta de fazer é agradar o fã. Né, e não é ela mesmo, então ela muda. Se necessário, ela muda mesmo. Os senhores, vamos aqui para o campeonato, né? Apesar do campeonato ser um pouco breve aí, né? São três para disputar um título mesmo, mas vamos ao campeonato. Vocês têm mais algum ponto aí para expor aí? Algum ponto para falar, meninos? Não. Não, vamos prosseguir. Então vamos lá, então vamos continuar aqui. O campeonato, até porque o box já está com quase 50 minutos já. Vamos aqui ao campeonato. O Eric Jones aqui, né? O Eric Jones continua na liderança com 742 pontos. O Tyler Reed, que é o segundo, com 18 pontos atrás. O Crafton é o terceiro com 23 pontos atrás. O Salter com 55. O Peters com 100. O Haley com 120, Henrique com 130, John Estaro com 148 pontos atrás do Eric Jones, o Ben Kennedy com 177 e o Spencer Gallagher, né, que ainda sobrevive no top 10 aí, com 183 pontos atrás do Eric Jones. Bom, Tyler Reddick assume a posição do Crafton. Né? E o Eric Jones agora respira um pouco mais aliviado, tem a sua diferença aberta para 18 pontos. Senhores, como vocês veem o campeonato aí, que vocês esperam para março, porque é uma corrida complicadíssima, né? E só relembrando aí, né, que agora, daqui para frente, a Truck Series não para mais, né? A Truck Series pega a Talladega, Martinsville, aí já entra, entra no Texas, né? E por aí vai, aí não para mais aí, né? Texas, Phoenix e Homestead, não para mais, segue a vida da Truck Series aí. Senhores, palpite e opiniões de vocês aí do campeonato aí, como anda e como será, né, nas próximas corridas. Guilherme. Então, conforme tu falou um pouquinho antes, né, do Johnny Salter, eu acho que o nosso ponto de corte dá para acabar nele ali, né? Apesar de eu achar que, né, dificilmente, né, o cenário vai se mudar. Porém, eu acho que até mais perigoso do que Talladega é a próxima prova agora para o Eric Jones, que é Martinsville. Nessas provas de short track, eu acho mais difícil o Tyler Reddick se dar um pouco melhor, entendeu? Porque a gente vê, né, nas provas anteriores que ele não anda bem nessas provas, né? Ele tem dificuldade de andar bem. O motor Ford das caminhonetes é um pouquinho diferente. A truck da Ford só andou bem quando o Keselowski ou o Logano né, assumiram o posto nos short track, porque senão os dois sempre andavam para fora. Já Texas é uma corrida onde o Tyler Reddick pode disputar a ponta tranquilamente, Phoenix também e Homestead também, né? Agora, Martinsville para mim vai ser uma prova de muito cuidado pro Erik Jones, muito cuidado. O problema é que a gente sabe que com muito cuidado acaba dando espaço para outro piloto vir atrás de ti e dar um toque, né? Porque não tem como bloquear ninguém, Martinsville. Se tu bloqueia, tu vai pro muro. Não tem perdão. E como agora, né, a gente vai ver também, né, geralmente nessas últimas provas, né, da Truck, a gente vê muito também piloto novato, né, entrando para fazer uma que outra prova diferenciada. Eu não sei se o Cole Custer vai participar, tá no entry list dessa prova de Martinsville. Acho que deve correr também, então, né, mais um cara para daqui a pouco roubar ponto, né, dos pilotos que estão disputando o título. Acho que a equipe Thor vai agora com tudo, né, para cima, né, porque tanto o Matt Crafton quanto o Johnny Sauter tem que correr muito atrás do prejuízo. É acabar na frente ou na frente, né, a chance deles. Então, Texas, a gente sabe, né, que é uma prova onde o Johnny Sauter se dá muito bem, anda muito forte. Então, tanto ele quanto o Matt Crafton. Mas eu acho que o campeonato vai se decidir em Martinsville. Eu acho que em Martinsville é que a gente vai saber se o tanto o Tyler Reddick quanto o Matt Crafton tem alguma chance, talvez, ainda no campeonato, ou se o Erik Jones já sai com uma boa de uma vantagem ali. Paulo? Pensando em termos de Martins, eu acho que vai ser uma prova para o Erik Jones marcar o Tyler Reddick e o Matt Crafton. Eu acho que o Matt Crafton vai andar bem em Martins. Acho que ele tem muita chance de ganhar. Só não acredito, aliás, só não desacredito tanto do Tyler Reddick, porque na prova do começo do ano, quem ganhou foi o Joe Logano, que é da mesma equipe. Então, pode ser que ele apronte alguma coisa. O que eu não acredito é que o Erik Jones não vai correr lado a lado com os dois. E aí, eu acho que ele trabalhando, como está trabalhando, com a consciência que está trabalhando, salvo uma hecatombe, é muito difícil ele perder o campeonato. Mesmo que nós tenhamos aí, uma prova complicada, como o Martinsville, que chega a ser até certo ponto imprevisível, ele vai correr cautelosamente, marcando os dois concorrentes diretos. É isso aí, menino. Para mim, o Erik Jones agora é só completar a temporada aí, né? E ficar de olho no retrovisor quando vê o Tyler Reddick ou vê o Crafton acelerar mais que eles aí. Isso aí é só o que o Erik Jones precisa fazer aí para completar a temporada aí de 2015 com o título, né? Vamos ver o que acontece nas próximas corridas aí. Como eu sempre falo, sempre já falei e volto a falar aqui, né? Talladega e Martinsville para mim é sempre igual, né? Porque você tem a mesma emoção, o mesmo problema de acidente, né? E só muda o tamanho da pista ali mesmo, né? A gente sai do Super Speed mais rápido o Super Speed mais rápido aí da NASCAR aí, eu considero, né? E vem para uma das pistas mais lentas da NASCAR, aí a pista que tem velocidade máxima aí de 120 milhas, né? Então, essa é a grande diferença aí, né? Entre uma categoria e a outra aí, né? Uma pista e a outra aí. Então, vamos olhar aí como vai ficar, né, o campeonato aí após Martinsville. Com certeza uma grande corrida, isso eu tenho certeza. Isso é certeza absoluta aí, né? Mas coisa mais legal que tem, porque todos os truques começa tudo novinho, bonitinho, limpo, né? E termina os truques tudo regaçado, aí não tem um truque que termina inteiro. É uma prova curta, né, Léo? É uma prova Talvez, curta também, né? acho que é duas paradas no máximo, né? Nos blocos. É bem curta essa prova. É, dá pra. Só para dar as características do circuito, né? É um circuito de 0,526 milhas, dá mais ou menos 850 metros, com retas em grau 0 e curvas com grau 12. É o tipo do circuito que realmente Lembra a Lady in Black, assim. É com muita pancada, tem muita raspada no muro, tem muita raspada no piloto. E vai ser uma prova em que eu acho difícil os que estão andando na frente não andar na frente. Com certeza. Bom, meninos, vamos encerrando o bloco então aqui da Truck Series, né? E voltamos, né, daqui a pouco para o bloco da Sprint Cup.